mas tua mãe. Seja qual for sua fortuna, bem ou mal nascida, honrarás tua mãe com teu amor, tua força, teu sangue, tua vida. Pensa que o tempo é vário e sedutor o mundo, e que a verdade mais sabida pode amanhã deixar desiludida a fé que tens agora em seu valor. Somente a tua mãe no torvelino da paixão maternal de que se ufana por ti defronta as fúrias do destino. Somente o seu amor não desengana, e tocado do Espírito Divino fará milagres da fraqueza humana.